os bares começam a funcionar. Ruas lotadas, seres humanos e outras criaturas. Batuques de um lado, drogas por todos os lados, todos os tipos. A benção para o santo. No outro lado, as guitarras, fingimento de tudo de bom e articula o processo. Na esquina, os carros, o som mecânico. Os policiais passam, os punks no meio fio, os skinheads encostados nos muros, as barracas diversas, os arcos da Lapa. Vivo na Zona Oeste, tenho que ir na Zona Norte. Irajá, Guadalupe, Vila Isabel, pois na Zona Sul já sei andar. Vou de Santa Cruz pra Praça Mauá. Big Field, Bunker, Megaton, Bugalu, Sobradão do Rock, Rato no Rio, Funhouse, Tijolinho. Roupas na moral pra tirar a onda. Feira da Itaipava, YouTube, Roda Alfândega e Bolsa da Kipling. À noite, alta madrugada, gente falando, gente gritando, gente gargalhando. Sorriso falso. Todos os símbolos e ícones e signos, todo tipo de prostituição, ferida solta, palavra solta. Conheço e ando na balada da boate ao boteco.